Familie Mieli. Che, che, che. Inspirados muito louco. Tumulto way, com palavras nas ruas encruzilhadas, esquinas infernizadas de tretas e presepadas. Ciclo de sangue frio, os lock nem deu um pio. Back no meio fio, casa que não caiu. Back que acendeu, no meio daquele breu. O chão que logo tremeu, no erro que não foi meu. O disco que não rodou, no meio daquele flow. Os trouxa que caguetou, agora tá de Moscou. O branco atirador, de longe exterminou. A rima que na batida no mic dilacerou. A estrela que não brilhou, a boca que se calou. O sangue de quem se foi e o ódio de quem matou. O grito do sofredor, o blefe do jogador. O coração dividido entre o ódio e o amor. O moço da ilusão, no vão que vários vão. Lágrimas de um herói ao derrotar o vilão. Ordem e progresso não se tem por aqui. Ordem e progresso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Mas aperrei, me lembrei, ela ainda me acompanha. Por vários que pensei, meus pensamentos ainda apanham. Escuto vozes, mas ela não me causou medo. Converso com as paredes, ela me conta o segredo por mim. Esse mundo já acabava por ti. Essa shit continua, eu vim. Vários aqui que não merece. Se acha, se acaba, se cresce, apodrece, não cresce. Nada de poupa cultura, pedrada sonora, tanto bate até que fura. Rasura, que trazem as cores pra figuras. Letras fenomenais em forma de caricatura. Mas quem com rap fere, com rap será ferido. Mas vale o som pra sempre do que um álbum esquecido. Sim, que nego ave, pena aprendendo. Correndo, se batendo, no perreio, se envolvendo. Aguando as pupilas, meu pensamento brilha. Desejo de mudança por vários aqui da vila. Mas tá firme, estamos acostumados. Se aqui não gostar, aceitamos do outro lado. Enquanto suas piscinas não tão cheias de rato, cê fica procurando chifre e cabeça de gado. Quando vários só corre, ninguém te socorre. Espero vou cair, já que a esperança nunca morre. Ordem e progresso não se tem por aqui. Ordem e progresso, progresso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Ordem e progresso não se tem por aqui.